a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, tenho 1,92 de altura, estou acima da média do brasileiro, portanto, e uns cento e todos quilos, né? Então, acima da média do brasileiro também, né? E eu conto isso porque hoje à tarde, para você que quer praticar um esporte bem democrático, né, com posições e funções para todos, tem o Peneirão de Futebol Americano, promovido pelo Foz do Iguaçu Black Sharks, time aqui da cidade que joga a Superliga Nacional. Ó, tem para todos os físicos, literalmente, hein? Será a partir das 2 da tarde, no campo que fica ao lado da Fit Foz, ali na República Argentina, e para participar, basta estar com roupa adequada para a prática esportiva e pronto, né? Vai que eles selecionam você e você do nada, já pensou, aprende aí um novo esporte e joga uma competição nacional. Bacana, né? Na sequência, noticiário esportivo aqui nas ondas do Front Transamérica. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, tudo em ordem, Guilherme Wojtkowski? Comigo sim, e você se preparando já para viajar para transmitir mais um jogo do Foz Cataratas Futsal? Isso, Guilherme, daqui a pouquinho a gente embarca rumo a Francisco Beltrão, região sudoeste do estado, porque hoje tem jornada esportiva aqui na Transamérica a partir das 8 horas da noite, direto do Arrudão, o jogo do Marreco contra o Foz Cataratas. Estaremos lá ao lado de Alessandro Cunhasque. Falando especificamente do Marreco, é o time que agora é treinado pelo Fabinho Gomes, que era o técnico do Foz Cataratas e teoricamente conhece todas as peças do elenco. O que é que dá para esperar aí dessa partida? Muita dificuldade, com certeza, Guilherme. Só para você ter uma ideia, o Marreco e o Foz Cataratas enfrentaram a equipe do Dois Vizinhos recentemente. Aqui em Foz do Iguaçu, no sábado passado, o Foz Cataratas teve muitas dificuldades para ganhar do Dois Vizinhos por 2-1. Na quarta-feira, lá em Dois Vizinhos, ou seja, jogando fora de casa, o Marreco enfrentou essa mesma equipe e com facilidade ganhou por 4-0. Claro, cada jogo tem sua história, mas se a gente pegar como análise os confrontos contra o Dois Vizinhos, já poderemos imaginar a barreira, os obstáculos que o Foz vai enfrentar. Ganhou do Dois Vizinhos aqui, placar apertado 2-1. E o Marreco foi a Dois Vizinhos e com tranquilidade, com facilidade, aplicou 4-0. Então tudo isso faz com que a gente projete um jogo muito complicado, muito difícil. E pelo menos antes de a bola rolar, Guilherme, o Marreco é favoritíssimo a ganhar a partida de hoje. Mas algo que me ocorreu aqui é o seguinte, assim como o Fabinho Gomes, ele conhece a fundo os atletas do Foz Cataratas, os atletas do Foz Cataratas também conhecem o sistema de jogo dele. Ou seja, será que dá para até neutralizar aí essa questão? Os atletas já meio que sabendo como ele vai montar a equipe do Marreco? Eu acho até que nesse quesito a coisa se nivela. O problema é que tecnicamente falando, de forma até individual, o Marreco hoje tem um elenco vivendo um melhor momento em relação ao Foz Cataratas. Vários jogadores do Foz não estão conseguindo produzir. Lá em Francisco Beltrão, o elenco do Marreco está jogando muito bem, principalmente após a chegada do Fabinho. Muita gente apostava que o Fabinho teria dificuldades lá. E pelo contrário, o time do Marreco cresceu muito na Liga Nacional e especialmente na Série Ouro, onde já é o quarto colocado. Tem 31 pontos ganhos. Então, essa questão do conhecimento, eu acho que está mais ou menos igual, né? O Fabinho conhece o elenco do Foz Cataratas, porque foi ele o responsável pela montagem desse grupo. Em contrapartida, os jogadores também conhecem, e aí eu concordo com você, o sistema implantado pelo Fabinho. Mas a questão individual é que pode fazer a diferença. E neste momento, os jogadores do Marreco vivem melhores condições, vivem um melhor momento em relação aos atletas do Foz Cataratas. Um duelo que com certeza será muito interessante. Vamos reforçar aqui para o ouvinte que nos acompanha, vocês estarão lá ao vivo de Francisco Beltrão transmitindo essa partida. Desde que horas e que horas a bola rola também? Nós abriremos a jornada às 8 horas da noite e bola rolando às 8:30, ou seja, 30 minutos depois. Teremos, repetindo a narração então do Alessandro Cunhasque, no plantão esportivo o Márcio Barreto e teremos também a Luciana nas redes sociais. No domingo de manhã tem atração esportiva também na cidade de Foz do Iguaçu, mais uma partida ali do Foz do Iguaçu Futebol Clube pela Taça FPF no estádio do ABC. E quem sabe possa acontecer a primeira vitória do Azulão na fronteira nesta competição. Até agora foram dois jogos, um empate em casa na estreia com o Paranavaí, 1-1. E derrota no domingo passado em Ponta Grossa para o Operário por 3-1. Neste domingo, 11 horas da manhã, o Foz recebe o Apucarana Esportes, em busca então dessa esperada primeira vitória na competição. Inclusive, vou aqui tocar no assunto, essa taça FPF é aquela que prevê no regulamento aí que são 7 equipes disputando e 8 vagas nas quartas de final, é essa competição? Essa mesmo, é a competição que dará ao campeão o direito de disputar no ano que vem o Campeonato Brasileiro da Série D. É, o regulamento está bem claro, lá no, inclusive no site da federação. Na primeira fase jogam todos contra todos, se classificando os 8 melhores. Porém, só 7 estão jogando o campeonato organizado pela federação. Isso leva a crer, então, que o primeiro colocado nessa primeira fase já tem vaga assegurada para a sequência da competição, ou seja, já vai direto para a fase semifinal. Pois é, coisas do futebol paranaense. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação e boa viagem. Muito bem, estaremos então pegando a estrada daqui a pouquinho, Guilherme, rumo a Francisco Beltrão, esperando contar com a audiência do torcedor do Foz Cataratas hoje, a partir das 8 horas da noite. Um ótimo final de semana para você, meu caro Guilherme Wojtkowski, e para os ouvintes do Fronte. Participação de Sidney Busanello aqui no Fronte Transamérica, sempre lembrando que o melhor do noticiário esportivo você confere aí de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 7 da noite, no programa Papo de Craque, com Sidney Busanello e Alessandro Cunhasque, aqui nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora, na sequência tem o 7 a 1 da semana, porque o Fronte segue até meio-dia. We'll be right back. Programação musical aqui no front e vamos adiante, né? Porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela Vila Olímpica muito engraçada que não tinha porta, não tinha nada, ninguém podia fazer xixi porque privada não tinha ali ou tava entupida, o que dá na mesma, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do Olímpico Cidadão Brasileiro. E se você acha que é pouco, 7 a 1, senta porque a paulada vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou. Müller, da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos a goleada da semana, só para variar, com notícias da política. Né? Não bastasse o primeiro semestre fechar com o maior rombo fiscal dos últimos 20 anos, segundo números do próprio Tesouro Nacional, o jornal O Estado de São Paulo publicou matéria na segunda-feira revelando que os repasses de dinheiro a municípios e estados, autorizados por Michel Temer, priorizam quem? Bingo! Governadores e prefeitos afins ao presidente interino, que promete também, né, liberar recursos para emendas parlamentares. E a austeridade, ó. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos Segundo. E por falar na política, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná e mais 100 instituições lançaram nesta semana a campanha Vote Bem 2016. Para a abertura do evento, convidaram aí para o discurso, né, o governador Beto Richa, que falou sobre a importância de escolher bem os candidatos eleitos. Ponto. Lá vem a Alemanha! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Mas o 7-1 não vem só da política, né? Vem da imprensa também. Nesta semana, o jornal O Globo usou o vernáculo para defender algumas ideias em seus editoriais que, olha, sinceramente, viu? No domingo, o texto defendeu o fim do ensino superior gratuito nas universidades públicas. Pois é, na sexta foi a vez de criticar a proposta de taxação das grandes fortunas. Bom, pelo menos assumiu um lado, né? Falou abertamente e saiu do muro. Pelo menos, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Já o judiciário também tem 7-1 pra galera. Ou se tem, hein? Em Brasília, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal baixou portaria suspendendo o expediente na tarde do dia 4 de agosto. Porque o que é que tem nessa data? Olha só, tem a estreia do futebol masculino do Brasil nas Olimpíadas contra a África do Sul, justamente em Brasília. Porque ficou aquele dilema, né? Julgar, jogar ou torcer? Eis a questão. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Na quinta-feira, o Jornal da Globo noticiou que um acidente com um navio ocorrido há 9 meses atrás, no porto de Vila do Conde, no Pará, continua a provocar prejuízos que já chegam a US$ 58 milhões devido à interdição de parte do terminal. E é isso mesmo que você ouviu, né? Um acidente ocorrido há 9 meses, até agora as providências necessárias não foram tomadas. 9 meses, US$ 58 milhões de prejuízo. Filho caro esse que a incompetência está parindo, né? 6. Virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. Aqui no estado, o comando do Corpo de Bombeiros decidiu punir a soldado Lilian Vilas Boas, de 32 anos, por ela ter participado, mesmo sem nenhum adereço da corporação, de um ensaio fotográfico sobre empoderamento da mulher, no qual aparece parte ali dos seus seios. As fotos foram consideradas como violação do regimento disciplinar e a soldado pode, por isso, ficar presa por até 8 dias. Caramba, né, pessoal dos bombeiros? Aí não, né? Porque se um bombeiro saradão tirar foto sem camisa, vai ter punição também? Como é que fica? 7. Olha a descida, o chutão entrou. Brasil 0. Mas o nosso 7-1 da semana, para fechar com chave de ouro, traz uma notícia que é coisa de outro mundo, né? Em São Paulo, o cemitério da Consolação, que foi tombado pelo patrimônio por seu valor histórico, tem um elemento mais do que típico, né? Um funcionário fantasma, nomeado pela Prefeitura de São Paulo. Funcionário fantasma, cemitério, tá em casa, né? A informação é do jornal Estado de São Paulo, publicada ali na quinta-feira, e essa é literalmente pra fechar o caixão, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E a boa notícia da semana é que talvez pela primeira vez na história, a tal da atipicidade de Foz do Iguaçu, a história de que Foz do Iguaçu é uma cidade atípica, né, está jogando ao nosso favor. Isso porque enquanto a maior parte das cidades do país e do Paraná registra saldo negativo no quesito empregos, com mais demissões do que contratações, a economia iguaçuense está contratando mais do que demitindo, e isso já há 3 meses consecutivos. E entre as explicações, o aumento da procura do destino por turistas que deixaram de viajar para o exterior, né? Mas também a invasão de paraguaios e argentinos para compras no comércio local, bem como a inauguração de um novo shopping, gerando contratações no setor varejista. E fica a esperança, né? Que continue assim, por favor! Não há quem possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 30 de julho de 2016. Ó, proteja-se, porque na segunda-feira começa o temido agosto, o mês do cachorro louco, e também dos políticos enlouquecerem e nos enlouquecerem com as promessas e outras historietas que nos contam em período eleitoral. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, quem eu deixo em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lausini. Programa Fronte volta no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui na grade local da sua rádio. Já eu faço aqui uma pausa, né, para descansar no fim de semana, e volto na segunda-feira, às 7 da manhã, com mais uma edição do Transnotícias. E não perca na noite de hoje, com jornada esportiva já a partir das 8 horas, direto de Francisco Beltrão, a transmissão do duelo entre Foz Cataratas Futsal e Marreco pela 20ª rodada do Paranaense Série Ouro. Narração de Alessandro Cunhaschi, comentários de Sidney Busanello, toda aquela emoção da Transamérica e jogão de bola, portanto, que você ouve aí em 104.5 no seu rádio e transamericafoz.com.br na internet. Mostrou o futebol como é que é. Bom fim de semana pra você, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. A taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.